Salvador, Oriol 5973, ponto de espera, Tauro 0, pronto. Rio 5973, alinha e mantém, Tino 0. Alinhar e manter, Tauro 0, 5973. Rio 5973, autorizado, alinha até com a Tino 0, vento 160 graus, 109. Livre ingresso e decolagem, Rio 5973. Rio 5973, Tecmala 09, se chama motor de Salvador, 120 da última 8. 208, obrigado. Rio 5973, decolado na PUCA. Rio 5973, bom dia, contato radar, suba para o nível 330, sai da PUCA. Na PUCA 330, Rio 5973. Torres Salvador, bom dia, voo no 649, certo, rádio? Salve, Salvador. Salve, Salvador, na escuta. Certo, rádio. Alto, claro. Rio 5973, Semi Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Rio 5973, controle. Rio 5973, na escuta do controle. Rio 5973, na escuta do controle, sem identificação. Autorizada a vitória da conquista, livre voo 180. Decolada pista no zero, primeira curva direita, terceira saída a for, transição elefa. Após posição elefa, direto posição opilor, após opilor, direto vitória da conquista. Transponder 5515, frequência do controle 120, decimal 8. O GPS confirma o transponder copiado? 5515-2222. Parceria 2223, cotejamento correto, posição remota, repete quando pronto, pressionamento pushback no pátio 1. Alfa, informação onde confere, pronto, cópia. Guarulhos, livre voo 360. Cópia, Guarulhos. Uno 759, autorizado Guarulhos, nível voo 360, decola da pista 10, primeira curva direita, descida saída da El Leda, após Leda, Motiva, onde intercepta a rota Upper Zulu 10. 5522 no transponder, o controle em 120.8, Uno 759. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola na pista no zero, com curva pela direita na saída da El e da Mótima. Intercepta peso no fono zero. Transponder 522, controle no 20.8, voo no 759. Cotejamento correto, portão 08, após quando pronto, para acionamento, pushback, voo no 759. Porta pronta. Rio 5975 dos separadores do meu país, ajuste na 020, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. Rio 5975, bom dia, azul 278, 3 informações de autorização de fora da conquista. Gente, azul 2783, Vitor da Conquista, nível de voo 80, informação em curso agora a Juliette, porém não há necessidade de escutar novamente. A única alteração, altímetro 1020. Pronto, cópia? Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180. Decola da pista no zero, primeira curva direita, descida saída Arpô, Elefa. Elefa, após Elefa, direto posição Opiló e após Opiló, direto Vitória da Conquista. 5527, eu transpondo o controle em 120.8, azul 2783. Azul 2783, autorizado nível 180, Vitória da Conquista, decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, Benefa, depois Opla. Responde 5527, controle 120.1. Confirma apenas a saída copiada, por gentileza. Saída Arbor, transmissão Arbor. Correto, Azul 2783, pátio 3, repasse quando pronto, funcionamento pushback. Rebotado, 2783. Goma 092, bom dia, autorizado direto Goma, desça para o nível 050. Voando então para a Luna, descendo 050, Gol 1092, grato. E o 5975 inicialmente uma penha duna devido a uma decolagem na saída árvore. Saída dos 223, qual é a equipe de solo, posição remota, após quando pronto para o táxi. Passará táxi, 2223. Solo Salvador, Gol 959, para puxar em estacionamento, portão 8. Gol 759, portão 08, sente, mantém a posição, guardando o pushback do ATR, da parceria da retaguarda. Guarda as instruções. Guardando, não escuta, 759. E 5975, completo o sinal, chama a torre, 118 do sinal 95. tá travado. Rio 5975, bom dia, tráfego agora avisado, autorizado por destino 0, vento 160 graus, 109. É, poderia confirmar, tinha muito ruído de fundo e não deu pra copiar. Rio 5975, tá autorizado pouso na pista no 0, vento 160 graus, 099. Rio pouso, 5975. O Chile Márcio Guilherme Chanel mantém as condições visuais e o ajuste é 020. 020, condições visuais, na sua escuta permanente, Mike, cuidado com Deus. Romeu. ATR da parceria da Calda inicia no portão 08, reportando táxi. Após o ATR está autorizado, voo no 5, posição no 759. Azul 4234, posição é o 801, pronto, cópia. 330 para Recife, informação em curso da Juliette. Pronto, posso, Azul 4234, autorizado Recife, nível de voo 330, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, perfil da saída Pucajamo, Caju. Em Caju, intercepta Opa Zulu 17. 5531 é o transponder, frequência do controle 120, decimal 80, Azul 4234. Saída Pucajamo após Caju. Saída é Puca e Jamo após Jamo Caju. Puca e Jamo após Caju. Paciente, portão 01 é após quando pronto, pressionamento pushback 4234 azul. Esquerda, curva, rota, Abzulu 2-0. 9970. Correto, Sideral 9970, aponte com o bloco de pressionamento pushback no Pad 3. Reportando, Sideral. Solo, bom dia, Rio 5975, não sei se 4 horas e 10 ao que é no caminhão, 174 a bordo. 74 Galeão, confirme alternativos com o 179. Alterna Galeão com 4 horas de autonomia e 174 a bordo. 179, táxi autorizado até o ponto de espera da pessoa 0 via táxi Índia. Do ponto de espera se chama Torre 18 decimal 95, altímetro no 020. 1020, a Torre 1895, voo no 759, bom dia. Acabou no 759, limita a autorização ao ponto de espera da pessoa no 0. Índia 5975, táxi via Alfa, mantém a posição de táxi Kilo. Paulo Salvador, bom dia, é o gol no 649, da GPS para Porto. Boa noite, 0 de restrições, após 2000, direto Alefa, 2223. Queda para o Pat 3, quando lá tem o sinalizador. Gente, via aquilo, Pat 3, o risco que nós temos. Seguiu o gol no 649 para Porto Seguro, chamou para cópia? Afirmativo. Está com a GPS no 612 para a cópia. Chegou no 649, 1 minuto, coordenação. Oi, Salvador, bom dia, voo no 759, ingressando na Índia, ponto 0, ano 0, pronto. Bom dia, voo 1759, autorizado, a linha é declarada pista 10, vento 160 graus, 11 nós. A linha decola 10, 759. Saída da El Leda, pós Leda, direto Porto Seguro. 5534, eu transpondo o controle 120 decimal 8, 1649. Autorizado Porto Seguro 360, da 10 à direita da El Leda, direto Porto Seguro. 5534, 728, controle 1649, 62. Fechamento correto, reposto quando pronto, pressionamento pushback, 62 o portão, gol 1649. Tá bom, meu, teu Júlio de Serra, apenas confirmando, pátio 4, Manati. Informação em curso Juliette, Salvador Manati, o PES, decolado da pista 97, primeira curva direita, corredor Axé, restrito 1 no mil pés. Aciona 0125 no transponder o controle 120, decimal 8, Papai Romeu Hotel, Juliette Serra. Utilizou o ILS Freira 10, o gol 1092. 1092, completa o sinal, chama Torre 118, decimal 95. 4R1895, gol 1092, um ótimo dia. Bom dia. 59, decola 69, chama controle em 120, decimal 8. 208, bom dia, gol no 759. Controle Salvador, bom dia, gol no 759, da El, cruza 1 no 1500 pés. Bona 759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, após 2 mil pés, autorizado direto Leda. 2 mil pés, Leda, 759. Possibilidade de coordenar a voa Motiva, gol no 759. Aguarde a coordenação, gol no 759. Obrigado. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 119. Livre pouso na 10, bom, 090. São Salvador, é o Mike Yankee Golf? você pode contar isso. Sente passar a 2223, aguarde coordenação. Obrigado. Confirme para o solo. É o Mike Yankee Golf, senhor. Aqui na, no pátio 3, solicito a autorização de reboque para o pátio 1, no gate 08. Confirmando, Mike Yankee Golf solicita do reboque do pátio 3 para o gate 08. Positivo. 15 mil. 7,759. Escuta. Direita, solo Salvador, 121, decimal 1. Valeu, Braga, pela direita, 121, com o Solo Salvador, gol no 649, cara, tá? O 649, por gentileza, pelo Deus, é ativo do nome? 044 a bordo. Solo Salvador, bom dia, 092, lembrando, eu faço pra você. O número 49, alternativa? Alternativa com fim, alternativa com fim. 3 horas e 12 da autonomia, 044 a bordo. O número 49, tem táxi autorizado até o ponto de espera da piscina 0 via Taxi Índia. O ponto de espera pronto, mantém a posição, chama a tua em 1 no 8, 95, altímetro 1020. Vai via Pátio Índia, ponto de espera 1895, número 49. 1092, táxi via Alfa, mantém a posição, Ancha, Taxi e Juliette. Alfa mantém-se, Juliette, 1092. O TAM Mike Yankee Golf inicia o reboque e chama novamente para iniciar o traslado. O reboque na faixa, o Mike Golf. Sim, Mike Yankee Golf. A secretária da conquista, parceiro do 2223, obrigado. Salvador, bom dia, voo no 649, novamente, agora pronto, pronto no ponto de espera da 10 por segundo. Voo no 649, autorizado além da galáxia no 0, vento 150 graus, 099. É autorizado ingresso e decolagem da 10 de Salvador, no voo no 649. com autorizado táxi, para ingresso, pista no 7. Gol 9759, chama Centro Recife, ela 25, decimal 1, ao término 133, decimal 95. 125, decimal 1, ao término 135, gol 9759. Bom dia. Gente, conforme o pátio, a intenção de pista, Quirecó. Gente, o Mike Vilete falou. Bom, posso estar na posição 1, para o posição 1, para o posição 1, Mutan, Mike, Antigolf, autorizado o reporte, até o Buguinho 08, corrigindo. Reporte para ingresso no pátio 1. Ok, autorizado com o reporte e reforçou o ingresso no pátio 1, Mike, Antigolf. Romeu, até o Direto Serra, decola 49, aciona a transponder em posição normal e transfere controle 120, décima 8. 1208 é o controle. Controle Salvador, Papá Romeu, até o Direto Serra. Papá Romeu, até o Direto Serra, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste chama 020. Direto Manati, reporte 20 milhas fora. É, direto Manati, 20 milhas fora, Serra, bom dia. Confirmando para o solo. Romeo Hotel Foxtrot Papá, 1 minuto Copa, informação em curso Juliette, a intenção é Léo 045. Gente, número 2 para cópia, 2 minutos para cópia. Papa Tango Eco Romeo Charlie, pronto cópia. Papa Tango Eco Romeo Charlie, Salvador Brasília, linha de voo 20, decola da pista 97, primeira rua direita, perfil da saída Ancor, após conforme rota do plano de voo. Transponder 5517, frequência do controle 120, decimal 80, Papa Tango Eco Romeo Charlie. Mata, já tem informação para mim? Tente para o acionamento do Rui. 1-9-9-5, 4 da Bata, para o Patango Eco, Romeo Charlie. O Tanaip Yankee Golf autorizado. Reboque até o portão 08, agilizando a medida do possível. Ok, autorizado o reboque até o Gate 8, e agilizando. Nike Yankee Golf. Salvador Azul 2783 para pushback em acionamento. Ajuda 103, aguarda. Aguarda. Para o táxi azul 4234, táxi 720, 3 horas, só uma salva amarela. Confirmizado novamente, azul 4234. Táxi com o Belgrade 720, 3 horas, só uma salva amarela. Azul 4234, utilizando o táxi até o ponto de espera da pista 0. No ponto de espera chama a torre 102.95, altímetro 1020. Autorizado o táxi para a ponto de espera da 1.0, chama 28.95, azul 4234. Papá Romeo Hotel, Foxtrot Papá, pronto cópia. Papá Romeo Hotel, Foxtrot Papá, Salvador e Léo 045, é o nível. Decola na pista 17, primeira curva direita, restrito a 1000 pés no corredor Axé até o farol da barra ou liberação do controle Salvador. Aciona 0260 no transponder, o controle opera em 120.80, Papa Romeo Hotel Foxtrot Papá. Gol no 649, chama o centro Recife, gol no 25, decimal 1, alterne 133, decimal 95. Ok, no 251, 3395, vai chamar o 649, obrigado pelo retorno. Gente, pátio 5, já tem informação do alguém? Dos Apolo, pátio 5 para acionamento, táxi 208.95, Papá Romeo Hotel Foxtrot Papá. Azul 2783 no pátio 3, correndo equipe de solo, reporte para o táxi. Vai reportar para o táxi, 2783 aqui. Azul, pátio 234, autorizado, aliás, vai falar pistão 0, vento 160 graus, 099. Abrir uma galera e decolar, azul 4234. Hotel Foxtrot Papá, bom dia, eu sigo. Papá Romeo Hotel Foxtrot Papá, Lívia Sonati, chame táxi. Pode confirmar para o Mike Juliette, chamou? Vai efetuar sobrevoo em Terra Nova, chamando retorno, aproximadamente 1 hora de sobrevoo, Mike Juliette. Pode, o Mike Juliette, chamou, fique atento à área de Camaçari. Thank you. Sky Comerciale, autorizado a lenda Calab 7, vento 180 graus, 119. Azul 4234, decola 56, chama o controle 120, decimal 8. 1208, azul 4234. Salvador para o táxi azul 2783 com 62, 3 horas e 10, alterna Montes Claros. Firmando 062 a bordo, Montes Claros 3 e 10. Afirma. Azul 2783, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Índia. No ponto de espera, TOI 18.95, altímetro 1020. Autorizado até o ponto de espera via Índia, torre 1895, 1020, azul 273. Do 4234, eu controlo, Salvador. Salvador, Mike, Yankee Golf, concluiu o reboque aqui no gate 08. Obrigado, excelente trabalho. Gente, também agradeço a agilidade, o Mike Yankee Golf. Bom trabalho, bom dia. Obrigado. Então, decolagem, suba via Arbor para o 120, CW. Juliette Romeu. Se eu tiver passar mais de 20 milhas, Salvador. Salvador, bom dia, eu ajudo aí, 73. Mais Juliette Romeu, sistema permanece 1155 para reverso, Salvador. Bom dia, azul 2783. Azul 237, bom dia. Autorizado a linha da cola 10, dentro no 60 graus, 109. A linha da cola pista 10. 7, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Especiais e voos visuais. E chame no retorno ao Salvador, ingressando na CPR. Mike, já te amarelo. Tá autorizado o táxi para ingresso, pista 7. Controle da cena de identificação. A cena de identificação de cima até nível 050, 3 horas chegada à Mare. Nós poderia efetuar uma ponte para o controle em chamada ao azul 24234? 4234. Azul 2703, decola 03, chama controle em 120, décima 8. 208. Azul 2783, bom dia, árvore lenta. Azul 273, contato na Darnza Colégio, suba via para 180. Sobe via para 180, Azul 273, 783. Controle Azul 4234. Prossiga Azul 4234. O 4234 está passando nível 170. Problema no equipamento rádio, até? Eu me distraí aqui da transferência, desculpa aqui, eu tive um probleminha aqui e acabei esquecendo transferir. 27. Chama agora o centro Recife, 4234, frequências 2685, alterna 25, decimal 45. 12685, confirme a secundária? 25, decimal 45. 12545, obrigado. Rio 5975, prepara como transição para o TI, aguarde o copo. Sim, pode ir. Channel 6312, stop identification, descend and maintain flight level 060, clear no mar level. Redução de velocidade para 2309. Azul 273, sua operação para evitar tráfego de menor performance na subida, curva direita para 310, limites serão 10 milhas na proa, subida sem restrição a 180. Direita para 310 por 10 minutos. Autorizado, é colapso no 7, vento 160 graus, 089. 2796, prepare o seu Itaconde, número 2, cópia. Aguarde, 2796. Rio 5975, pronto, cópia. Afirmo. Rio 5975, autorizado, Fortaleza, VP 199.